Aí, rapaziada, demorou de chegar a força assassina, diretamente da periferia, aonde a polícia não pede por favor, com vocês. Guindarte, 1, 2, 1.